E a razão que me faz estar hoje aqui é que mesmo muitas vezes cercado por multidão, mas ainda assim se sentindo sozinho, eu nunca tive uma dúvida de que o meu melhor amigo sempre esteve aqui. Me senti sozinho, mesmo cercado por uma multidão. Eu já dei um sorriso só pra disfarçar a dor no meu coração. Eu já fiquei em silêncio só pra não falar e começar a chorar. Eu já abafei o choro com um travesseiro só pra não gritar. Eu já me senti esquecido, não só por pessoas, mas até por Deus. Eu já questionei se Deus faria de verdade tudo que me prometeu. Eu já disse que estava bem, mesmo estando com o peito apertado. Eu já tive que cantar, quando a vontade era só ficar calado. Mas sempre que olho pra trás e vejo onde cheguei, eu vejo como Deus cuidou de mim, por isso eu não parei. Sem Ele eu não venceria tudo o que eu venci. Agora, com minhas próprias forças eu não estaria aqui. Até quando esteve em silêncio foi pra me ensinar. E quando testou meus limites, Ele me fez avançar. Tudo que permitiu foi para me moldar e me fortalecer. E com Ele ao meu lado eu não tenho mais o que temer. Por quê? Por quê? Nunca me deixou sozinho, sempre esteve aqui, me ensinando a caminhar e a perder meus medos. O segredo de eu não desistir é que Deus sempre esteve aqui, e eu sinto a presença dEle aqui. Sempre esteve aqui, me levando quando eu não tinha mais forças. Sempre esteve aqui, que me fez insistir. De dia, de noite e de madrugada, Deus sempre esteve. Nunca desistir é a certeza de que Ele sempre esteve aqui. Oh glória, eu sinto Ele aqui. Erga sua mão e diga: Deus, eu só quero a tua presença. Segura a minha mão e me leva, porque se tu estás comigo, eu não preciso de mais nada. Não é de mais carro, mais casa, mais dinheiro. A tua presença e a tua graça é tudo que eu necessito. Deus sempre esteve aqui.